que eu queira procurar culpado por estar no fundo do porão. Essa culpa eu não carrego, não. A culpa é dele se hoje estou nessa bagaça, abraçado com as garrafas, a lágrima escorrendo, essa saudade que não passa. E o desgramado do sangue de gelo não tá nem aí se eu tô aqui na pior. Coração tá todo remendado e o fígado encharcado no ar. Com as garrafas, a lágrima escorrendo, essa saudade que não passa.